MCs pelas festas da cidade, usando sua arte pra dizer a verdade. Lindo de se ver, belo de se ouvir, a verdade sofrida, real de um MC. Eu vou cantar no salão, encontrar multidão, expressar com palavras, coisas do coração. Observo as coisas, nada posso fazer. Se o rap injustiçado vai fazer o quê? Quem pensa desse jeito, não vê o seu redor, que a coisa ruim pode ficar pior. Vai atrás de autoridades para se dar bem. Pobre puxa saco, você não é ninguém. Me diga com quem anda, se direi quem é. Queiras quem te quer bem, não seja um mané. Dizem que me querem bem, já me iludi também. Quando precisei não encontrei ninguém. Quando eu estava no chão, alguém me deu a mão. Aí eu vi realmente quem é meu irmão. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Faço que triga, funk na batida, swing nesse som, volume lá na pista. DJ rola o som, é rap nacional, é sensacional, não é radical. Tchô no rap, o som que você mexe, o som pra sua mãe, sua avó, pros moleque. Esse aqui é o verdadeiro funk, vem de James Brown, Curtis Brown, de Mahoney. Sente a pegada, a caixa que estala, o bumbo que semece, 10 anos de estrada. Você vai dançar, eu venho pra somar, mó satisfação é participar. Tem que ser o flow, eu curto de la soa, aqui sou artilheiro, vou fazer o gol. Vai ser um golaço, né? Normal. Todo mundo pede rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Venha comigo e vamos viajar, onde a vida é dura, a vantagem é dançar. Não digo mentira, pois não sou um mito, sou um cidadão e digo o que eu sinto. Damas da noite por todas as partes, na noite dançante mostram a sua arte. Há uma porção de coisas boas para fazer, mas existe a guerra e o poder deixa meu corpo livre para dançar com as damas daquele lugar, onde o beat é mais pesado e mais quente. Deixa a música te fazer viajar em sua mente. O tempo noturno é o tempo que eu vivo, entrega minha vida ao Criador divino. Tem que saber curtir, tem que saber viver, porque nem tudo é o que parece ser. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional. Ei DJ, libera o som, eu quero rap nacional.